é conhecida como cadeia alimentar, certo? E as cadeias alimentares são agrupadas em teias alimentares. Qual a diferença? Tem uma entre teia e cadeia. Então aqui a gente tem uma teia alimentar marinha. Nessa teia alimentar aqui, lá da Antártida, tem centenas de cadeias. Primeiro aqui, o que você fez? Você fez uma generalização. Por quê? Porque você tem centenas de espécies que estão produzindo esses mares. Centenas. Tem fitoplâncton que está na superfície, tem fitoplâncton que está na superfície, tem fitoplâncton que está aderido ao gelo. Certo? Tem fitoplâncton que tem gingólogo, tem fitoplâncton que forma aquelas cadeias. Né? Então, tem centenas de unidades de espécies de fitoplâncton. Aí você colocou uma categoria só. Então, isso é uma característica do estudo de cadeias alimentares. Alguns grupos você agrupa e outros você detalha. Aqueles que você consegue trabalhar com mais discriminação, melhor você detalha. Você não consegue com o fitoplâncton. Então, como é que você está medindo o fitoplâncton? Através da clorofila A. Ele vai lá, pega clorofila A e medir fitoplâncton. Mas ele não sabe quantas espécies tem, não sabe quantos códigos de densidade. Então é uma caixinha, uma caixa preta, para vocês. Ele não sabe qual a dinâmica que está ocorrendo ali dentro. Certo? Porque tem uma dinâmica do fitoplâncton com relação à substituição de nutrientes, e aí vão ter toda uma sucessão do fitoplâncton. Apesar de também as duas culturas de fitoplâncton, a gente não está tendo ideia nenhuma. Certo? Por quê? Porque a gente está estudando a cadeia da macrocadeia, na casa dos grandes animais. Daí vem uma espécie, aqui é só uma espécie. Certo? Então, fitoplâncton ou eufásia? Da eufásia, baleia, os bichos verdes, né? As baleias de dentes e o homem. Então, essa foi uma cadeia. Dessa cadeia, fitoplâncton, eufásia, certo? Foca caranguejeira, certo? E a orca. Outra cadeia. Daqui outra cadeia. Fitoplâncton, eufásia, certo? Aves e a orca. Fitoplâncton, eufásia, aves e a foca leopardo e a baleia orca. Então você está vendo aqui? Aqui já foram mais 5, 6 cadeias. Então você vai ter centenas de cadeias aqui numa teia alimentar. Thank you. plano, você tem dois tipos de plano, né? Tem o herbívoro e o carnívoro. Então, o plano do herbívoro, ele serve também de base para vários, né? Para lula, para peixe, certo? Também ele vai para chegar no fundo, né? A ave, né? Então as lulas, elas estão numa posição intermediária, elas vão se alimentar do plâncton, elas vão se alimentar de peixe carnívoro e vão se alimentar de outros peixes. Mas como é que uma lula se alimenta de plâncton? O que está acontecendo? Aqui não é uma espécie apenas. Então aqui é outro, eu estou lá agrupando peixes com os agrupando. Você tem centenas de espécies de peixes com hábitos bem distintos e eu estou agrupando. Então a cadeia, às vezes você particulariza e às vezes você generaliza. E quando você generaliza, o que acontece? Talvez ela se forma no centro, né? Aqui, ó, tem várias federações, mas na verdade você tem várias espécies. Aqui, ó, aqui tem várias, mas aqui é uma espécie só. Então, as teias alimentares, cujas cadeias não são lineares definidas pelo predador. Quer dizer que às vezes o predador de topo não é o predador de topo. Então, por exemplo, a baleia. O instinto da baleia é o predador de topo, certo? Mas o que acontece? O juvenil dela é comido pela orca. Então a orca é o predador de topo. E a orca, né, a orca normalmente o que é? Ela é um consumidor quaternário, né, geralmente. E a baleia é um consumidor secundário, ela só é um consumidor primário. Então ela tem uma cadeia mais curta, mas às vezes ele pode fazer parte de uma cadeia maior. Então há essa inversão. Há comunidades, por exemplo, em que o lince, ele é o predador de topo. Mas o lobo come o lince, se faltar comida. Então em épocas que faltam presa, o lobo come até o lince. Mesmo que ele vá sendo um pouco apanhado, vai comer o lince, né? Certo? Qual é o problema do lobo comer o lince? É que ele pode morrer ou ele pode matar, né? Aí já fica mais difícil, né? Mas chega a hora que ele está com fome, ou eu como o lobo, que vai dar, né? Então tem esse problema. Nem todas as cadeias, elas são lineares. Então esse é o problema de você estudar teias e cadeias alimentares. A gente põe uma relação linear determinística e não é bem assim. A gente tinha que fazer o quê? Colocar probabilidades. Mas aí a cadeia fica muito complexa e, ao mesmo tempo, limitada. Porque quanto mais detalhado o modelo, mais limitado ele é. Então, as teias alimentares, elas dão relações gerais, mas, ao mesmo tempo, elas são limitadas pela generalização. Para ser geral, ela tem que ser pouco precisa. Né? Por exemplo, no caso de regiões mais frias, mais coladas, que o homem come nova, como baleia, ele está dentro da cadeia ou no lugar de conservação? Quem está no topo dessa cadeia? Quem está no topo dessa cadeia alimentar? Então quer dizer, o homem está na cadeia alimentar só lá na Antártida, né? Aqui não. Thank you. Essa cadeia não é linear, igual você vai concorda? Em muitas situações, os devolvem sempre se quantias alimentares, geralmente agrupando organismos. Eu não sei se essa é. Alguém tem lencinho de papel aí? Lenço de papel? Porque eu acho que essa sujeira que está aí é daqui, ó, está cheia de pó. Som para passar aqui na. Olha, se vocês não anotarem, se vocês, para vocês refletir, pensar sobre o que o professor falou, depois vocês não pegam. Né? Mas podemos determinar para passar por isso. Não é só aumentar a linha de espécies que vai aumentar a. O número de espécies não aumenta passivamente. E nem o aumento do número de espécies vai aumentar o número de espécies. Você tendo condições que sejam assim favoráveis à maioria delas. Então, quer dizer, vai primeiro vir um limite de comunidade. O que, que é? Que a espécie está lá para as condições do meio, certo? Quando você tem condições que possibilitam, que são favoráveis a muitas espécies vão colonizar aquele ambiente. Então, a primeira coisa é você ter condições, isso é físico-químico, certo? Se você tem condições físico-químicas para alta diversidade de espécies, aí provavelmente as espécies vão começar a se relacionar umas com as outras. Não sei se eu peguei bem. Qual é o tamanho médio das cadeias alimentares? As cadeias são longas ou são curtas? Qual o tamanho médio de uma cadeia alimentar? 3? 4? O que é uma cadeia alimentar de 3? É consumidor primário, produtor, consumidor primário, consumidor terminal. Um exemplo de cadeia de 3. Planta, vaca ou homem? Pronto, acabou. Qual outro consumidor de 3? Planta, zebra, leão. Né? Planta, elefante e leão. Hã? Ah, sim, mas veja só. E uma baleia, que você deixou. Mas vejam só, existem cadeias e cadeias, né? Por exemplo, no mar, nós temos um ambiente aqui oligotrófico. No ambiente oligotrófico, o produtor primário geralmente é o nanoplâncton. Então você vai ter o nanofitoplâncton, daí você vai ter o microzooplâncton, certo? O zooplâncton, o macrozooplâncton, o peixe, daí o predador de peixe, certo? E daí o tubarão. Quer dizer, você tem uma cadeia de 7, 8. Agora, se você for, o que acontece no mar? No mar, o que acontece? Quanto mais produtiva a região, maior o produtor primário. Quanto menos produtiva a região, menor o produtor primário. Então, geralmente, em regiões temperadas, você tem cadeias alimentares menores. Em lugares mais pobres, a cadeia alimentar é maior, porque tem que ter o problema da magnificação da matéria orgânica. A mesma coisa acontece também nos ambientes terrestres. Os ambientes mais pobres vão ter espécies que vão magnificar a matéria orgânica. Né? Aquele passarinho que fala de pontinho pequeno, aquele gatinho que fala de um monte de semente, ele depois vem lá o buraco e fala o ratinho. Mas quanto que aquele ratinho teve que comer para acumular biomassa? Né? Então, vamos lá. Então, esse rapaz aí, eu não vou ter o nome do autor. Ele fez um estudo e estudou várias cadeias alimentares. Ele verificou que, em média, as cadeias alimentares têm, certo? Sim. A mais ou menos 25% das cadeias alimentares de uma teia, das teias que ele estudou, tinham 5 níveis. Certo? Ele conseguia ter até 9 níveis. Né? Só que isso é menos de 5%. Então, ele disse, por exemplo, esse cara aqui é o resultado da cadeia dos 40 anos de esporte, que tem 95 espécies e 5.518 cadeias alimentares possíveis. Aquela relação que sai lá do produtor primário e até o final. Certo? Fala, cara. O problema é que nós somos pessoas sempre de vida, a gente só fica assistindo, né? Mas vai fazer uma cadeira, vai fazer um projetor de slide, vai fazer um negocinho, vai fazer uma folha de papel. Alguém já fez folha de papel? Dá trabalho. E isso que você já pega a fita que já foi desfiada e já foi catada, né? Só vai reciclar, né? Tem papel mesmo, né? Tem muito textor aqui. Tudo é trabalho. Quer fazer um bolo bem feito? Dá trabalho. Quer fazer um bolo mais bem feito? É rápido, né? É, bolo mal feito é rápido. Agora, aquele bolo que o cara vai experimentar, que coisa aqui? Que isso aqui é nós? Mas que nós que usou? Mas que cara que interessante, botou a mamãe em nós, tá? Poxa, esse bolinho, mas como é que tem que ser sem a fruta? Como é que conseguiu colocar a fruta no bolo? Então, quer dizer, tudo que é bem feito, dá trabalho. Prazer de verdade é depois de muito trabalho, né? Prazer qualquer, aquela coisa fácil, né? Já viu um prazer bem vagabundo? Vai ali na lanchonete, pega um chocolate e come. Um prazer vagabundo. Agora você pega um chocolate legal, faz em casa, uma torta, etc. Aí um prazer de verdade, né? Certo? como toda ideia, né? O bom de ecologia é assim, tudo tem solução. Qual é a única regra de ecologia que não tem solução? É a regra que tudo em ecologia tem solução. A outra tentativa de explicar as cadeias alimentares, o número de teia, complexidade de cadeia, etc., foi através da estabilidade dinâmica. Ela sugere que cadeias alimentares longas não são estáveis, pois flutuações dos níveis basais são magnificadas nos níveis maiores e o predador de topo desaparece. Então, ele fala que as cadeias, que a sazonalidade do ambiente, a variação na produção primária, etc., fazem com que o tamanho da cadeia vai de ano para ano. E esse cara trabalhando em pastagens, etc., com macroevitos, ele conseguiu perceber isso. Isso é válido para o ambiente que tem pastadores, ambiente de, né, de savanas, etc., isso é válido. Por quê? Porque o predador de topo, ele realmente ele é o mais sensível. Né? Porque quem vai sentir a variação na pastagem é o herbívoro. O predador de topo ele vai sentir a consequência disso, que é mais limitado. Né? E além disso, quanto maior a pastagem, menor a taxa de recuperação dos predadores de topo. Então os predadores de topo geralmente são animais mais sensíveis a qualquer variação do ambiente de uma na perturbação de uma cadeia alimentar. Isso são ideias, não são. E você entendeu? O que você entendeu? Não entendeu? O que você entendeu? Exatamente. Ele é aquele bicho que está lá na ponta da bandeira, certo? Mas assim, o homem tem muito mais opções. Eu estava olhando de um só, no caso. Estou falando de cadeia, não estou falando de tempo. O que, que é teia? Não tem teia. Não, cadeia é uma linha. Teia é o conjunto. Então, o que mantém a diversidade é a força da teia. É o número de cadeias dentro da teia. Quanto mais complexa uma teia, mais estável é a teia. Agora eu vou chegar lá. Estabilidade de teias alimentares. Tá? Então eu vou chegar lá. Que tem a ver com mais... O teu pensamento está correto. Eu só vou identificar isso, tá? Vou ficar... Calma, calma. Vocês leram? Vocês estão lendo os capítulos antes da aula? É? Sim, gente. No primeiro dia de aula, vocês recebem o cronograma. Para que serve isso? Gente, não é para botar no mural porque ele é bonito, não. Ele já é até feio para vocês não botarem lá no mural. Vocês deixarem no caderno e olhar, olha, semana que vem o Beto vai falar de cadeia alimentar. O que eu vou fazer? Eu vou ler antes. O cara já é complicado, já complica tudo. Relaciona as coisas demais. Se eu não ler antes, eu não vou ter base. Se eu ler antes, a aula vai ser uma revisão. Então, qual é a diferença entre o aluno que tira 8 e o aluno que tira 10? Você chega assim, pô, como é que aquele cara tira 10 e não consigo entender? É o cara que lê a matéria antes do professor dá. E quando ele chega na aula, a aula é uma revisão. Então, ele está sempre um passo na frente. Por que toda a turma só tem um 10 ou dois 10? Porque eles têm a disciplina de estudar antes da aula. Você acha que existem pessoas melhores que as outras? Não, mas tem que tirar muito melhor que as outras. Hã? Tem gente que tirar muito, consegue entender, consegue entender o que está entendendo. Eu, com experiência própria, eu descobri que isso é um mito. que vocês desenvolvem na universidade. Porque eu tinha lá na universidade, tinha um cara que só tirava 10, 10, 10, 10, a média dele era 9,5. Daí ele chegava pra mim, ele estava em todas as festas, estava lá e tal, sempre com namorado. Eu disse, como é que esse cara consegue namorar em todas as festas sempre estudar? Não conseguia entender. Todo mundo achava o cara um gênio. Daí o que aconteceu? Eu namorei uma ex-namorada dele. Aí foi a cadeia. Seu predador de topo. Predador de topo. Ele contou que ele era um saco, ele era um chato, ele só estudava. Ele tinha dinheiro, ele tinha todos os livros. O pai dele era professor universitário, então ele tinha todos os livros. Quando ia começar o semestre, ele já tinha estudado as disciplinas daquele semestre. Então as aulas eram estudando. Então é claro, o cara já sabia, quando ele ia começar a aula, ele já sabia que a pessoa ia falar. Então o cara sempre tirava 9,10 e estava em todas as festas. Agora a namorada dele achava ele um chato, por quê? Porque ele só ficava lendo, ele não fazia um bolinho, não fazia um só ficava estudando. Aí, hã? Quer dizer que você é um predador de topo. Então, quando vocês não conseguem entender porque o cara é um gênio, não achem ele diferente. Vejam a estratégia que ele está usando para se dar bem. Gente, estudo é estratégia. Nota é estratégia. É como estudar, por que estudar, aonde enfatizar as coisas. Se vocês querem se dar bem, vejam quais são as estratégias vencedoras. Vocês já sabem qual é a estratégia que não é vencedora. É aquela da maioria dos 5-6. O que é a maioria dos 5-6? Estuda na semana da prova. Essa... Sim, mas a pessoa que estuda na semana é aquele que vara à noite e vai lá e faz a prova. Ele... Agora, o que acontece? Isso aí, vocês estão abusando da genética. Por quê? Porque com 20 anos... Você consegue varar a noite e fazer a prova e ainda continuar na aula o dia todo. Mas daqui a 5 anos já vai ser mais difícil. Isso aí é treino, isso aí não tem como resolver. Isso é individual. Agora, que existem estratégias para melhorar o desempenho, existem. Se vocês estão sempre no 5-5-5 ou no, né, estão aí nesse sofrimento, que é um sofrimento, né? Mudem a estratégia, está errado. Voltando. Gente, vocês estão só mais segundo período, hein? Sabe por que mestrado complica, doutorado complica? Mestrado, o aluno chega lá, entra na aula, então a pessoa pega para dois artigos, ó, amanhã ele traz o artigo e eu vou discutir com você. Então o quê? Eu vou ler dois artigos em uma noite? Fora a matéria. Fora o que ele já devia saber que ele vai tentar rever à noite e tal, que ele vai passar a noite acordado com a manhã e dois artigos. Ele chega amanhã na aula, você vai lá e dá mais dois artigos. Amanhã ele te vê mais três. Mata! Se você não for preparado, se você não for no estudar antes, se você não criar uma estratégia vencedora agora, você vai ser menos produtivo no mestrado. E vai acabar desistindo e fazendo outra coisa. Ó. Então. Então, o bom ecólogo não é o mais competente, é o melhor estrategista. Não é o mais inteligente, é o melhor estrategista. Tá? Vamos lá. A proporção de espécies que são predadoras de topo, intermediárias e basais, são geralmente constantes. Então, isso a gente já viu naquele gráfico anterior. Lembra? Ou eu mostro de volta? Aqui, ó. Quando a gente falou de tamanho de chaveiras alimentares e conectividade, a gente viu que a conectividade é a mesma, certo? Isso indica o quê? Que é mais complexa a cadeia, mais feia, certo? Mas que a proporção é constante. Tá? Mais legal. Então, a gente vai dizer o seguinte. Geralmente, a proporção de espécies que estão no topo, no meio e basal são constantes. Então foi observada uma relação constante de 2 a 3 presas para cada espécie predador em teias alimentares. Sem o quê? É que aí foi problema, né? Isso é o problema da caixinha, esqueci de esticar ela. Tá? Eu não lembro lá. Uma quarta generalização é a omnivoria. Então todo mundo achava que a omnivoria é a rara em cadeias alimentares. O que é a omnivoria? A omnivoria é quando o feto ela ocupa mais de um andar na cadeia alimentar. É aquele que presta e ao mesmo tempo é herbívoro. Macacos, por exemplo. Macacos são os seres da omnivoria. Dizem que uma das teorias do grande sucesso dos macacos é que eles conseguem ser predadores e vegetarianos ao mesmo tempo. Eles otimizam a energeticamente melhor, mais eficiente que os outros, e por isso eles conseguiram sucesso. Tá? Então, dados dizem que a omnivoria é comum em algumas teias, e como dados aquáticos frequentemente tem peixes que aumentam o leque de alimentação na medida que crescem. Quer dizer, existem espécies que à medida que crescem, eles mudam o hábito alimentar, e existem espécies que à medida que crescem, incorporam mais alimentos à sua dieta. Tá? Os detritos também podem vir de vários eventos próprios. Então, aqui é uma suposição. A omnivoria pode ser mais comum do que se pensava antigamente. Então, vocês viram que as cadeias, a gente apresentou elas de modo linear. A partir do momento que eu digo que a omnivoria ela é mais comum do que você pensa, o que a gente está dizendo? Que essa descrição da teia alimentar em forma de cadeias lineares, ela está parcial. Ela é parcial. Uma outra maneira da gente analisar as relações entre as espécies, as relações alimentares, é introduzir o conceito de guilda. O que é guilda? Guilda é grupo funcional de alimentação, que inclui a estratégia de alimentação e o tipo de alimento. Com isso é uma categoria supra-taxonômica. O que é uma categoria supra-taxonômica? Não me lembro. Não se lembra? É aquela que você não está, é por fila, é por hábito alimentar. Então, por exemplo, uma guilda de nictívoros, você tem o quê? Você tem borboleta, tem morcego, tem inseto, tem beija-flor, quer dizer, é super taxonômico. Tá? Herbívoros, né? Se você vê herbívoros, pode ter formiga, pode ter uma guilda, né? Guilda de cortadores. A guilda de cortadores vai ter certos herbívoros, por exemplo, o cavalo que é cortador, a formiga que é cortadora, né? E mais? Cuidado, né? Vocês vão ter vários. Então, o que são guildas? Então, uma outra maneira de estudar uma comunidade é através de guildas. Qual é a vantagem? A vantagem é que você vai focar apenas numa parte da comunidade, com isso seu esforço vai ser melhor. Você vai ter melhor resultado, você vai focar apenas uma parte, você vai poder analisar bem aquela parte, melhor energia que for analisar sobre a cadeia. Você vai ver quais espécies estão sendo competindo entre si e quanto que ele está disponível e quanto que é transferido para o resto da teia. Né? Então, guildas, grupos de espécies que exploram um recurso comum de modo similar, quer dizer, com a mesma estratégia. Por exemplo, beija-flor, viagem, inseto, morcego e nictívoros. Formam a guilda que exploram flores. Tá? A quarta vantagem da guilda do estudo da organização da comunidade. Quais são? Primeiro, você vai analisar todas as espécies competindo entre si. Então, guilda dá atenção a todas as espécies que estão competindo naquela comunidade, sem considerar suas relações taxonômica, então uma relação mais fiel, né? Depois, o uso da guilda melhora o conceito de nicho, que é grupo de espécies com papéis ecológicos similares que podem ter membros da mesma guilda, mas podem não ocupar o mesmo nicho. Exemplo, na própria guilda de nictívoros, certo? O morcego e o beija-flor, eles competem com a flor, pelo néctar, certo? Só que o morcego é noturno e o beija-flor é diurno. Então, não falam de diurno. Eles nem se veem, né? Mas é o mesmo lado mesmo, mesmo recurso, certo? Gildas possibilitam comparar comunidades através de grupos funcionais. Não é possível estudar toda a comunidade. A partir do momento que você tem um estudo mais focado, é muito mais fácil você fazer uma amostragem mais detalhada, mais diversificada, com mais tempo, etc. Né? Então, o seu esforço pode ser melhor aproveitado. Você vai ter respostas muito mais. Gilda do. Gilda política, não, eu não. Porque não tem pessoas que têm uma grande experiência na área. Então, o que acontece? Geralmente, aquela pessoa que publica na área, que vai a congresso, etc e tal, ele cria um consenso com todas as pessoas da área. Então, por exemplo, guilda é um termo que nunca foi traduzido. Por quê? Porque foi consagrado pelo guilda. Todos os países, eles não traduziram guilda. Você vai lá em grego, guilda é guilda. Vai na Inglaterra, guilda é guilda. Vai na Rússia, guilda, se falar guilda para um ecólogo, ele vai entender. Ele pode entender o resto, se falar, mas guilda ele vai saber o que é. Então, a vantagem é essa. Dá para essa mulher vai para o grego. É porque nesse outro livro, na ecologia, ele fala que ele tem uma diferença da ecologia vegetal para a ecologia animal. Há muitos. Aí, isso daí é um pouco. Por exemplo, a assembleia e a associação. São sinônimos. Mas o pessoal de planta gosta de falar de assembleia, né? Todo mundo, né? Deve ter uma motivação política, não sei. E o pessoal de animal fala sempre de associação, aquela coisa de corporativismo, talvez, não sei. Então. Bom. E guildas podem representar os blocos básicos de construção de comunidade e auxiliar na organização da mesma. Então você pode fazer uma análise de comunidade através de guildas. Certo? Outra maneira de analisar uma comunidade é através de espécies-chave. O que é uma espécie-chave? É uma espécie que vai estruturar o ambiente. Uma espécie-chave, ela não é necessariamente dominante. Ela é uma espécie que, mesmo em pouca densidade, ela muda todo o ambiente. Por exemplo, aqui o exemplo da estrela do mar. A estrela do mar, ela não é abundante no coração do choro. Mas uma estrela do mar, ela pode mudar toda a diversidade que tem no coração do choro. Outro exemplo é uma lontra. Então, a lontra dos alunos deles, mas o que ela faz? Ela foca os competidores dominantes. E com isso ela baixa os estágios deles e muda a estrutura da comunidade. Então, geralmente, predadores, eles são espécies estruturadoras. Espécies-chave, geralmente são espécies predadoras. Você tem duas maneiras de utilizar a comunidade. Ou pela abundância, pela dominância, ou você se alimentando da espécie, né? De outras espécies e mudando a estrutura da comunidade. Então, espécie-chave é essa maneira, é uma maneira. Então, quando a espécie exerce um papel crítico, quer dizer, um papel importante na comunidade, e ela é única nesse papel, então ela é uma espécie-chave. Mas não só os predadores, né? Não, pode ser o consumidor primário também, pode ser uma espécie-chave. Não, você tem que ser uma espécie dominante. Mesmo que sem aquele produtor lá, aquela cadeia assim, entrar em desse tipo. Olha só, Natália, me dê um exemplo de um produtor primário que não seja abundante, mas ao mesmo tempo seja importante na comunidade. Tá bom, dou uma semana para você pensar, tá? ó, o que aconteceu? As outras estavam crescendo, tá? Daí apareceram as vacas, começaram a comer as outras. Daí a outra começou a diminuir. O que que aconteceu quando a outra diminuiu? Aumentou o lixo do mar. Aumentou o lixo do mar, o que aconteceu? Desapareceu a água. Então você tem pradarias que ficam lá no norte do Pacífico, na costa da Califórnia. Você tem aquelas algas com 10 metros de altura, aquelas macrófitas, né, grandes. Essas pradarias, essas kelpes aí, elas são dominantes quando não tem o lixo. Quando tem o lixo forma um reduto da água, a água vai boiar e vai embora. Certo? Então, a monstra, apesar da sua baixa densidade, ela é estrutura ambiente. Ela é uma espécie de chave. Para manter a densidade do lixo baixa, para ele não, porque ele é compulsor em relação à água. Outro exemplo é que a estrela do mar que eu já tinha dado numa aula anterior. Uma outra maneira da gente entender as comunidades é estudar as espécies dominantes. Então, espécies dominantes geralmente são definidas separadamente para cada nível trófico. Então, existe espécie dominante entre os produtores primários, existe espécie dominante entre os pastadores, existe espécie dominante entre os predadores, certo? Existe espécie dominante entre os predadores de topo. Então, geralmente, a espécie dominante a gente vai selecionar para cada nível trófico. Certo? Dominância significa superioridade numérica ou em biomassa. E espécie-chave não precisa ser espécie dominante. Então, estou vendo que espécie dominante é bem diferente de espécie-chave. Mas o efeito das duas é o mesmo, elas estruturam a comunidade. Uma comunidade pode ser estruturada por espécie dominante, uma maneira de você olhar a comunidade. Ou uma comunidade pode ser estruturada como espécie-chave. É a outra maneira de olhar. Porque toda a comunidade ela vai ter. A dominância é a chave da nossa comunidade, certo? Então, é modo de olhar a comunidade. E espécies dominantes geralmente alcançam altas densidades pela exclusão competitiva. A espécie dominante ela é competitivamente superior. Então, ela vai acabar dominando o espaço. Então aqui a gente tem, ó, no X nós temos a biomassa relativa, das espécies. E no eixo Y nós temos o impacto da espécie na comunidade. Certo? Quanto maior o impacto e menor a biomassa, ela é uma espécie-chave. Se o impacto na comunidade é pela biomassa, então ela vai ser dominante. Tá? Então, quando você consegue um alto impacto em baixa densidade, você tem uma espécie-chave. Quando para você conseguir um alto impacto, você tem que ter grande biomassa, você tem uma espécie dominante. Xerox, tu vai trazer aquela que tu falaste na aula passada? Não, o que tu faz? Da aula passada, que tu dissesse que ia fazer uma apostila. Do quê? Daqueles assuntos. Olha, eu só disse que ia fazer a apostila da dominância, da gestalidade principal que você tem que levar. as ferramentas para analisar a comunidade. E como sempre a comunidade vai ser diferente, o teu estudo sempre vai ser diferente de todos os outros, você tem que saber como estudar e quais as principais teorias, quais os principais conceitos que tem, que vocês podem usar para entender a comunidade que você está estudando. Se eu conseguir passar essa ideia para vocês, já estou feliz. Às vezes eu acho que estou mais confundindo do que ajudando, porque vocês ficam com umas caras, eu tenho que tirar uma foto e mandar para vocês. Mas eu acho que você não responde porque você está aprendendo, vai no livro lá, pegar para ver. E eu já falei na primeira aula e falo de novo. Querem saber ecologia? Leiam mais de um livro sobre o mesmo assunto, senão não dá certo. Tem livro que é mais paternalista, dá tudo mastigadinho. Tem livro que faz você pensar, vai entregando aos pouquinhos as ideias, e assim vai, né? Tem livro que dá o geral bem fácil, e o resto você se rala para aprender, como por exemplo, Fundamentos da Ecologia. Eu adoro o livro do Bitcoin, por quê? Porque ele é básico, ele dá o básico de tudo. Não dá o suficiente, mas dá o básico. O básico é suficiente? Não, o básico é suficiente. O básico é o pontapé inicial. Não está entendendo nada de ecologia? Vê o link com ele. Daí você vai ter uma ideia. Daí vem o resto. Hã? Melhorou? Ajudou? Então agora que volta aquele conceito de estabilidade que a gente estava vendo no começo. Então, ó, estabilidade é um conceito dinâmico relacionado à capacidade do sistema de recuperar. Então o que eu estou fazendo? Se eu estou definindo novamente a estabilidade, porque eu vou usar esse conceito apenas para a resposta que a gente vai trabalhar agora. Certo? Então, quando o sistema responde a pequenas perturbações, você tem uma estabilidade local. Quando você responde a grandes perturbações, você tem uma estabilidade global. Tá? Então, a hipótese da diversidade de estabilidade, ela pressupõe o seguinte, que a estabilidade é um passarinho. Local não existe, ela pode existir a nível global. Quer dizer, que o ambiente localmente ele é sempre instável. Sempre tem alguém nascendo, alguém morrendo. Como sempre tem alguém nascendo, alguém morrendo? Num nível de merda, num nível de pequeno escala, sempre o ambiente não está instável. Mas, se você olhar um pouquinho maior, você vai ter um ambiente com manchas. Com manchas, com locais mais estáveis e locais mais instáveis. E se você olhar a comunidade como um todo, talvez ela seja instável. Um exemplo disso é um costão rochoso. Você vai lá, todo ano tomar banho de praia, sempre tem vaca. Sempre tem aqueles bichos ali que tem que ter medo. Porque eu chego todo ano, está lá a craca, o mexilhão, os bichinhos, a anemo, o fio dentro da anemo, ela continua lá soltando a vinha, está tudo igual. Mas isso é uma escala global. Se você é aquele cara chato que está ali, você vai lá, pô, mas aqui tem uma mancha, aqui está nascendo umas léguas, aqui está nascendo outra coisa, olha, aqui a raiz do predador, o bichinho está cheio de concha morta, já mudou. Então, se você vai olhando em detalhe, você vai ver que a comunidade vai mudando ao longo do tempo. Então, isso é hipótese de estabilidade e diversidade, tá? A gente detalha ela com o exemplo na aula que vem, e ela que a gente continua ela, certo?